tava fechado e decidido pra nunca mais deixar ninguém brincar comigo. No lugar do coração pus uma pedra. Não me apaixonar virou a regra. Fiquei cansado de fazer o papel de babá que eu tava solto por aí, emendando ressaca. Mas o destino veio disfarçado de acaso e te colocou do meu lado. E aquele bobo voltou. Quando a gente se beijou, eu tremi na base. Se eu mandasse no tempo, eu dava pause e nunca mais te soltava. Você tava, eu tremi na base. Se eu mandasse no tempo, eu dava pause e nunca mais te soltava. Meu Deus, aonde você tava? Eu tremi na base. Cansado de fazer o papel de babá que eu tava solto por aí, emendando ressaca. Mas o destino veio disfarçado de acaso e te colocou do meu lado. E aquele bobo voltou. Quando a gente se beijou, eu tremi na base. Se eu mandasse no tempo, eu dava pause e nunca mais te soltava. Meu Deus, aonde você tava? Eu tremi na base. Se eu mandasse no tempo, eu dava pause e nunca mais te soltava. Meu Deus, aonde você tava? Aonde você tava? Eu tremi na base. Se eu mandasse no tempo, eu dava pause e nunca mais te soltava. Meu Deus, aonde você tava? Eu tremi na base. Nossa. Obrigado. Valeu, gente. É linda essa música.